una copia. Até quais? Jet Go no 856, chame agora o centro Recife na frequência 1245, alterna 1285. Centro Recife 1245, 1285, Bruno 856. Bruno 612, autorizado pro portão 02. Bruno 3897, pronto pra cópia? 3897, positivo. 97 para Guarulhos, autorizado nível de voo 340 via UP Zulu 44. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda após EUDIS. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Transponder 5561. Fiat 340 UP Zulu 44. Decolagem da 10, curva direita da EL, Leda. E depois prossegue EUDIS. Transponder 5561. Controle 11935 e torre 11186. 3897, corrigimento correto, reforço pronto para o push. Câmara pronta, obrigado. 3629, pronto para cópia. Controle Salvador, 3567. Upper Zulu no 6, devolve ao no 0, após curva direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5554. Vila Nova Mira Alfa, regresse a 1000 pés no corredor Fosse, conforme ingressando o corredor Interlagos. Coordenação, então 3567. Pode ter perfeito, obrigado, 3567. Pode pronto para o acionamento. Três 3567, faça nova chamada, caso negativo, retorne esta, então 3567. A gente vai chamar novamente 1935, o sinal retorna, TAN 3567. Muito boa tarde, TAN 3567. TAN 3567, contato radar, submantém 360, sair da Arbor. 360, Arbor, TAN 3567. Sete 22, confirme Pátio, enquanto... É, Sete 22? Exato. Informe Gate. E não, é... Gate número 4. Gente. Autorizado o ILS com 6143. Se autorizado, descida até 3 mil pés, Oxenem 6143, devido a tráfego na posição de 10 horas a 8 milhas, mantendo 1.500 pés com rumo nordeste. 3 mil pés, 6143. para 2.000 pés, 143. Negativo, a Simbra mantém o perfil da chegada, descendo agora para 2.000 pés, ajuste 1.012 e forma estabilizada. Isso aí que eu havia solicitado, para 2.000 pés, obrigado, vamos estabilizar. Tá. Uno 273, Cione, detecção, chegada a bom, Felipe, mantenha 4.000 pés, ajuste 1.012. Pode para o táxi. Alfa Vídeo Juliette, controle. Assista, escuta, controle. Que assista o tráfego na final da 1-0, ok? Gente, visual, seu tráfego, Alfa Vídeo Juliette. Oxana M143, completo final, chame Torre 118-6. 18-6-143. Torre Salvador, boa tarde, Oxana M143, 2000, está. Continua em aproximação. 143. Sim. Passando marcador externo. Gente, tem 118 reais sobre o bilhete. Me escuta, doutor, Salvador. Tem Salvador, está passando lá sobre o bilhete. Salvador, Juliette, faça a espera. Desça lá no meu pés e faça a espera na final da pista no 7. Espera na final da pista no 7, acho que eu tenho. Controle é o Índia November Alpha na proa da rotatória, mantendo 9.000 pés e zoa com o campo. November Alpha, mantém meu pé na proa da rotatória, na minha escuta. Manter a proa da rotatória ainda November Alpha na escuta. Três, 1-4, está na escuta. Prossiga. Confirmando, vem 1-4-3 do Oxané. Checa para a gente pouso, pouso autorizado na 1-0, vento 130 com 1-0-9. Acho que travou, 6-1-4-3 corrigindo. Teve pouso na 1-0. O Alfa Vitor Juliette efetua o 360 à sua esquerda, cruza interceptando a final da pista no 7, Alfa Vitor Juliette. 360 pela esquerda, na porta lá interceptando a final no 7, Alfa Vitor Juliette. Salvador, uma boa, 3894 com a Romeu. Confirme se é possível o pouso do Alfa Victor Juliette na Amazônia. Salvador 3894, essa é a unificação, chegada a mar e desce, mantém o 050, ajuste 1012. Desce ao 50. 3894, pode voar na proa de tapa. Autorizado, redução para 250 nós devido a ser número 2 na aproximação. Vente voando em tapa, 3894. Tá livre o táxi via Fátima, Índia, Ponte Fera, chama o 286. Quer confirmar só o teu número, Ronaldo? 69, senhor. Solo 51, libera a direita, chame solo 1219. 219, boa tarde, 143. Boa. Controle Índia November Alpha na vertical da rotatória, visou com o campo. Boa. Salvador, boa tarde. Chinesa 143, livre, não estou te escutando. Chinesa, táxi livre via Alpha e chame antes das 10. Alpha, antes das 10, 143. Câmara 118-6 para ingresso seguro de tráfego, Índia November Alpha. Torre Salvador, Índia November Alpha, na rotatória, visual com campo. Continua a aproximação para a pista no 7, o vento 120 graus 89, se informaria pista livre, Índia November Alpha. Continua a aproximação para a posição no 7, reportará a pista livre, visual com campo. Alfa Vitor Juliette, seu solo 52. Libere pista à esquerda, efetua o giro na Quebec e a Mike aguardando para reingressar na pista. Churna, Mike, em direção aqui, nesse trecho aí que está obstruído ou em direção aqui a parte da 35? Ei, vou pedir em Freire então que eles vão encontrar com ele ali logo na linha. Obrigado, hein? O 143 está autorizado, ingresso na Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 143. Eu volto ao portão 1, 142, 34. Juliette 34, sim. Juliette, já está ligação para a gente, para Recife 390, já estou aqui pronto. Te aguarde 4 minutos. Aguarde. Posso preparar a saída FUCA? Afirmativo. Fran 3629, autorizado a alinhar e decolar no 0120 com 89. Paulo Salvador, o SAM 3897 está no gate 8 para posicionamento. Autorizado, chame táxi. Camarada 3897. 4234, ponta cópia. 4234, que é batido. Autorizado, Recife 390 na Perusca 58, decola da 10, curva à esquerda, saída PUC, atravessa Aracaju. Aciona 5562, controle 19, decimal 35. 32.000 pés, Guajou 612, reposta estabilizado na LS. Chamarei estabilizado, pode voar Duna? Mantenha chegada no 273. Obrigado, 2012. 3894, redução 2109, 210 nós, desço para 3.000 pés. Ok, 3.000 pés, seguindo para 210 nós, 3894 com 1012. Tem autorização, galeão. Pronto, a cópia? Tá pronto. Autorizado, 360 para o galeão, na Pesuro 10, decola da 10, curva à direita, saída é a Dael, Leda e depois o Abride para o Rio. Aciona 5567, controle 19, decimal 35. Controle 1935, boa noite. 1935, graças a 3629. Leda, Dael, Leda, Abride. 4, aguarde, aguarde. 4, 2000 pés, ajuste no 012, reposta brisada. Autoriza a Dael para o C 3629. Autorizado. Grato. Hotel Lima Tango não foi copiado, já estava com bastante chiado a sua transmissão. Confirme a hora, o local de decolagem, para onde procede, tipo de aeronave, pessoas a bordo. 435. Está confirmada a saída, por favor? Saída Arbor e depois Alessa. C360 aprovado, Brasília, Pesolu, 97, saída Ardor, transição Alessa. 5572 é o transponder, 1935 é o controle, o gol 567. Saída Ardor, ok? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, depois Alessa. Positivo, confesso, obrigado. Hotel Lima Tango, confirme se apresentou o plano de voo junto à Salier. Salve, F-722. Prossiga. O senhor teria um estimado ou você está aguardando? Estimativo, 3 minutos e 20 segundos. Ah, sim. Tá. Direto, Hotel Lima Tango. 273, Torre 18, na 12, vão pouso. Obrigado, boa. Torre Salvador, boa noite, Bono 273, final checado. No 273, vento 120 graus, 11 nós, solicitado pouso para o sino zero. Nível pouso checado, Bono 273. Posição meia dúzia para seu estacionamento. 234, meia dúzia, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do aeroporto da Tan, retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Pode ver, puxa, aciona, azul 4234, obrigado. Lotan 3897 para o táxi 5160, bordo 42, Fernando Galeão. Transcete está superado, parte 1 no Índia, Alfa, ponto espera da 10, chama a torre. 1-1-8-6-12, altímetro no 0 no 2. Parte 1 no Índia, Alfa, ponto espera da 3-6-12. Passa grisado. Gente, desejo da vida. Guarda, puxa, aciona, chama táxi. Gente, após a passagem das 12, Palheiro Nacional, chama táxi, 7227. Não vamos ter que esperar os 3 minutos e 20 segundos, não? Agora vai faltar mais ou menos na minha conta aqui 1 minuto, que é o tempo que ele vai passar aí atrás. Nunca tinha visto uma conta dessa, agora que eu tenho 25 horas de voo, mas tá bom então, após o instante vai começar. Afirmativo. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Pode chamar torre 18-6. 18-6. Uno 273, solo 02, direita solo, 121.9. Obrigado, até lá. Salvador 3894, Índia Serra, baixar travado de zon. Baixa aproximação, aeronave já librando, formaria pista livre, 3894. Sete, guardando a autorização de pouso, 3894. Três, 8, 9, 4, 20, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9, autorizado pouso, pista no zero. Vive pouso na 10, 3, 8, 9, 4. Tá bom, capitão Serra, Aracaju. E a linha altura, 3, 8, 9, 4. 13h40? 3h41, é mais preciso. Gente, azul 1434, todo em táxi autorizado inicialmente até o través 05. Tem um tráfego puxando no portão 04. Assim que o objeto iniciar o táxi, o senhor pode iniciar o táxi via Pátio 1 no Índia e Alto. Ponto espera do 10, chama a torre, 1862, altímetro no 0 no 2. Inicialmente, mantendo através 05. Ponto espera do 10, o meu operado é Maceió. Maceió, sim. Falou no 273, o 273, Alfa, chamando o táxi Juliette. Alfa de Zé Juliette, 07, tem aqui o controle. Torre, é o Guardião 07, aparece. Guardião 07 dá presente, autorizado, curta final. 4 graus, reporta. Reporta curta final. Dá presente, autorizado, pátio do Graé, reporta lá na curta final. Para o táxi Webjet 6732, temos 1973 a bordo, autonomia 3 horas e 38 minutos, com alternado confuso. 762, taxa direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 1862, atimento 1012. Direita, Índia e Alfa, na torre. 73. Observa à esquerda, tem uma aeronave da Azul taxiando. A seguir, livrar a Juliette, ingresso do 03. 03? Afirmativo, 03. Ok, após o 03. Solo Salvador, o 3894 livrou na circuita. 3894 Alfa, mantém antes da taxiway Juliette, pro portão previsto 08. Mantém antes da Juliette, previsto para o 08, 3894. Graus 08 norte, solicitado decolagem pista no 0 a ponto controlado. Porto para controlado, Guardião. Oi, boa noite, 7722, próximo ponto de espera 10, pronto. Boa noite, autorizado a alinhar e manter, 7722. Alinhar e manter na pista 10, 3897, você colocou 07, controle 119, decimal 3. Boa noite, 97. Decolado da El. Contato, vigilância. Campinas, ciente. Algol no 601, táxi autorizado, via Pat 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, chama a torre, 1862, e altímetro 1012. A 3894, da passagem Boeing da Gol, taxando no pátio após o ingresso de...